Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta aqui no finalzinho do ano de 2016, que tá chegando ao seu fim aí, um ano gigante pros videogames, pra vida de todo mundo também, um ano difícil às vezes aí, complicado, rapaz, com notícias tristes, mas um ano também de muitas alegrias no campo dos videogames, e o PodQuest é isso, rapaz, a gente vem aqui falar com vocês sobre videogames, nós que somos o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, direto aqui de uma Vancouver cheia de neve pela primeira vez em muitos anos. Essa semana teve a ameaça do apocalipse da neve. Promete nevar 5 centímetros, é apocalipse aqui em Vancouver. Enquanto que o resto do Canadá fica rindo da nossa cara, porque eles enfrentam isso todo dia. Mas acabou que só nevou 2 centímetros, então só foi ameaça laranja só. Tá? Não foi 2 centímetros demais. Até pra andar de tênis pro trabalho. Pô. Fazer o quê? Vancouver é isso aí, a gente finalmente teve neve. E quem tá também aqui em Vancouver é meu amigo, game designer, lá na EA, no time FIFA. Ele que é o Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Como é que tá sobrevivendo aí, rapaz? Estocou o mantimento? É muito engraçado, né, cara? Que neve. Leva um pouquinho aqui, a cidade inteira fecha. Fecha, ninguém vai trabalhar. Pô, cara, isso aqui é tipo um dia normal em Toronto. E em Helsinki, na Finlândia, então. Ou até em Montreal, os caras de Montreal devem ser coisa mais normal que existe. Aqui a cidade fecha, cara, dá uma nevezinha. Nossa, trânsito, é ambulância pra tudo que é lado e ninguém vai trabalhar, a escola fecha. Os motoristas dirigindo a 10 por hora. Um episódio de Charlie Brown. Um episódio de Charlie Brown, isso aí. Bom, esses aí que vocês já ouviram é o meu amigo Igor de Castilho, que é artista de games lá na Bethesda, em Montreal. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Como é que tá o invernão aí em Montreal? Tá massa, cara, tá massa. Primeira vez que a gente foi esquiar ontem, né? Olha, rapaz, vai contar isso tudo aí pra gente depois. Isso, vamos falar aí, tô todo quebrado aqui. Ai, ai. E ele também tá aí com a gente, meu amigo, que é programador lá do time Mass Effect Andromeda na BioWare em Montreal, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? Ah, não sou teu amigo não, velho. Você me paga. Porra, você... Tipo, porra, só aviso, velho. Pô, sempre de todas as piadinhas da entrada, você nunca me ofendeu, cara. Vou botar a realidade aqui, velho. Business is business. Todo aquele dinheiro que a gente ganha, velho, é pra isso, tá ligado? Programei isso aí, gente. A gente... Ó, te aguentar só em streaming de vídeo, viu? Eu sei que vocês tiram férias entre Natal e Ano Novo aí também. Normalmente, por quê? E Mass Effect, pô. É, então, esse é o porque eu falei normalmente. Ai, você é muito amigo do Seco, né? Tem problema, nos créditos eu vou dizer, né, cara? Obrigado, filho da puta do Rafa. Pô, se botar o nome do Rafa nos créditos do Mass Effect, vai ficar feliz já, não importa que seja xingando. Ele vai ler só até aí. Obrigado, filho da puta do Rafa. Oh, fui citado. Mamãe, meu sonho era ter meu nome nos créditos do Mass Effect. Aí tá realizado. Não. Eu vou pedir pra criar uma nova sessão, né? Special Fuck Off. Special Fuck Off. Rafael Cunha. Special Non-Thanks. Então é isso, gente, com esse clima aí que a gente vai começar o programa especialíssimo hoje, que é onde a gente vai eleger o nosso top 5 e o nosso jogo do ano de 2016. Olha aí, você que esperou o ano inteiro pra saber a nossa opinião derradeira sobre os jogos desse ano, vai saber é hoje, nesse episódio do PodQuest, que começa agora. Então, pra começar aqui o programa de hoje, o Igor já deu a dica aí que ele tem uma aventura na neve pra contar pra gente. Vou deixar você começar, Igor. Como é que foi aí? Porto Seguro abaixo de zero em Montreal, é isso? Pois é, cara, então, a gente tava desde ano passado combinando de cair uma coisa aqui. Enfim, aí a gente tinha combinado semana passada, do ano passado já, de que a gente ia fazer uma coisa, mas foi muito corrido. Aí agora que começou a esfriar, né, aqui bateu as primeiras tempestades de neve, teve a oportunidade de ir. E aí juntou um pessoal e foi aprender a fazer snowboard, né, junto com o Thiago Deserto. Ele, caralho. Que já é um fodão, assim, no o Thiago, do jeito que é, né? Tá sempre à frente da porra toda, ele já é... Já vai nas pistas pretas. É, não. É viciadaço, assim, né? Aí ele se prontificou de ensinar a gente a ensinar... Quando eu digo a gente, o Seco também tava lá. Ah, olha! E aí foi muito massa, cara. Foi muito massa. Foi bem mais fácil do que eu pensava, assim, na real, sabe? Tipo, eu achei que ia ser muito mais difícil brincar com o snowboard. Mas logo de cara, você já vai pegando um pouco da manha. Assim, ele ensinou direitinho também. Ele falou... Deu umas manhas bem boas, assim, certo? Pra começar. Duas, três caídas, assim, já começou a pegar manha, já deu pra ir pra pista mesmo, sabe? Pra subir, descer muito e tal. Bem massa, cara. Foi bem massa. Entendi. E os machucados? Hematomas? Ah, todos, né, cara? Tô machucado, tipo... só no, sei lá, no olho não tá doendo, sabe? Tipo, ombro, costas, tipo, força demais. Imagina, o cara tá despreparado fisicamente, o frio importa pra caralho. Tava, ok, menos 14 ontem, sei lá. Maneiro, hein? E aí, tava tendo que fazer força e se machuca e cai, né? E eu tomo aquelas pancadas e era todo dolorido. E você, Fernando, curtiu esse passeio aí? Foi do caralho. Foi muito bom, assim. Fazer uma coisa diferente, porque é muito legal fazer esporte no verão, a gente tá acostumado, mas o negócio de pegar um hábito de esporte no inverno seria animal, assim, sabe? Uhum. Porque tem tanta opção interessante. E ontem foi animal, assim, cara. Eu adoro natureza, paisagem, então tava bonitaço o dia, assim. Não tinha vento, que é muito importante no inverno. Pode estar menos 14, mas se tiver vento, fudeu. Então não tinha vento, então tava tranquilaço, assim, sabe? Pra quem não imagina o que é, tipo, menos 14, se usa umas roupas especiais, assim, 15 minutos a gente pulando, fazendo caralho, tava suando que nem um cachorro, assim, sabe? Imagina. Então, a roupa protege pra caralho, assim. A gente tá com balaclava, tudo, sabe? A única coisa que fica exposta é nada, assim, sabe? Tem nada exposto. Meio nariz? Não, nada. Então é muito fácil, sabe? E não queima, né? Por causa do frio, né? Quando você desce a montanha lá, tem vento frio, pode queimar. Thiago, assim, cara, nossa, excepcional, assim, cara. Muito gente boa, assim, ajudou a gente pra caralho e, tipo, bem professor Miyagi, assim, sabe? Foi legal pra caralho. Ele gravou um vídeo bem bacana também que a gente pode linkar no podcast. Não, esse não, pô, Igor. Esse não, pô. Não é esse, velho. O vídeo depois do exercício, né? Trocando de roupa no vestiário. Com uma música bem sexy, né? Tipo, um monte de peludo, assim. Beleza, cara. Ó, maneiríssimo saber que vocês finalmente abraçaram aí o estilo canadense de fazer esporte. Beber cerveja? Beber cerveja, levantar pint, assim? Isso faz um tempinho, velho. Levantamento de pint. Ô, Rafa, você já tentou, cara, fazer algum desses esportes radicais de inverno aí ou não? Já. Eu tinha 18 anos, eu fiz snowboard e desloquei o ombro. Tem uma fissura no ombro até hoje, cara. Caralho. Ó, teu ombro é fissurado, velho. Oh, sim, que massa, mano. Tem um negócio no ombro que se eu mexer ele muito rápido, ele desloca, assim. Depois eu tenho que botar ele que no lugar. Que merda, hein? Tipo máquina mortífera? Sim, isso. Exatamente. Eu consigo sair de camisa de bolsa. É uma habilidade útil, né? Então. Nossa, Rafael Riggs, né, cara? Muito legal saber disso aí, mas a gente tem que correr um pouquinho aqui, que hoje tem muito conteúdo pra fazer no Top 5 do Podcast 2016. Vamos lá. Vamos começar, né? A gente tem vários jogos pra falar aqui. 2016, um ano maneiro. Fernando, você achou que 2016 foi um ano, assim, excepcional pros jogos ou deixou a desejar? Como é que é? Cara, eu acho que foi um ano muito bom pra jogos, cara. Até bom demais, achei, pra um ano, sabe? Inclusive, amanhã talvez feche com chave de ouro com certo jogo pra Apple, né? Que vai sair. Olha! De uma certa empresa japonesa. De um certo barbudo. Super Mario Run, rapaz. Ele é bigodudo, né? Barbudo, não. Ah, não sei, cara. É só pixels, cara. Pixels podem enganar pessoas, não sei. E você, Rafa, você achou que foi um ano acima da média? Como é que é? Foi, cara, acho que foi um ano acima da média, tanto que foi difícil botar a lista só com 5, né? É, eu achei que, assim, que foi um ano que não teve um claro vencedor, não, assim, pelo menos na minha cabeça. E muitos jogos meio que underrated, né? Jogos que foram melhores do que pareceu pela aceitação do público, assim. Muita gente pode voltar pra 2016 pra rejogar muitos desses jogos que deixaram passar e se surpreenderem positivamente. Acho que é um tema da minha lista, pelo menos. E você, Igor, o que você achou desse ano com relação aos videogames? Então, esse ano foi um ano meio que tirar atraso mesmo. Foi o ano que eu comecei o ano comprando um PS4, então eu passei boa parte do meu tempo jogando jogos que não foram lançados esse ano, sabe? Entendi, então, cara. Aumentando a coleção e botando um monte de coisa na lista que eu não tinha jogado ainda. Então, minha lista de coisas que lançaram esse ano não é muito, muito grande, não, assim. Mas teve coisa bem interessante mesmo. É, em compensação, você jogou, você comprou o PSVR, que tem coisa mais 2016 do que isso, né? É, não, pois é. Aqui tá na minha lista até, inclusive. Legal, cara. Então tá bom, a gente vai começar essa brincadeira aqui. A gente elegeu top 5 de de cada um de nós. E a gente vai tentar chegar num consenso sobre o jogo do ano no final, que eu não sei se vai ser possível de chegar. Mas a gente vai tentar. Igual ano passado, o consenso foi de Fallout 4. Esse ano a gente vai ver o que a gente consegue fazer. pra poder chegar no consenso, né? Só queria deixar claro logo de cara que DLCs de Fallout 4 não estão concorrendo, não valem. Porque seria muito chato o Fallout bater o Witcher 3 pelo segundo ano seguido aqui no podcast. Acho que ia ficar uma coisa meio triste. Então não pode. A única restrição que a gente fez tem os jogos lançados esse ano. DLC de outros jogos, tá valendo, mas de Fallout 4 a gente decidiu deixar fora, porque fica meio chato, né? Não, cara, você pode colocar, Júlio. Pode colocar, direitinho. Ah, pô, não é sacanagem, cara. Eu quero bater em bêbado, né? Você tá com medo de apanhar do bêbado, é isso? Não. Então, eu queria começar assim, pra gente brincar só rapidão, assim, mas tem que ser bem rápido mesmo. Falar das menções honrosas, os jogos que, como eu falei, esse ano é um ano muito eclético, e tem muito jogo foda pra caralho que não cabe no top 5, porque outros 5 foram melhores. Queria começar com você, Rafa, você falou que tem uma lista de 28 menções honrosas, então você vai ter que ser um pouquinho rápido aí pra falar. Manda bala, por que que elas são menções honrosas? Rapidão. Eu tenho 5 menções honrosas. A primeira é The Division, que eu acho que foi um jogo que eu gostei bastante. A expectativa tava enorme pro jogo, né? Então, eu acho que foi por causa disso que talvez várias pessoas não... simplesmente não curtiram o jogo, ele não foi tão bom quanto as pessoas achavam, porque a expectativa estava muito grande e ele faltou entregar ainda mais no lançamento. Eu acho que hoje, principalmente, quase um ano, sei lá quanto tempo faz que saiu, depois de vários updates, eu tô jogando ainda o The Division, eu gosto. Essa última expansão que saiu dele de Survivor é excelente. Vários balancing paths que eles fizeram, o jogo tá muito bom, eu gosto do The Division. Infelizmente, não bom o suficiente pra estar no top 5, mas é a menção rosa pra mim. Outra menção rosa é Final Fantasy XV, que eu não joguei muito Final Fantasy, como vocês sabem, mas é o melhor Final Fantasy que eu joguei até agora. Eu tô gostando bastante do Final Fantasy XV. Olha, rapaz, que frase de efeito! Tipo, se o Seco falasse isso, seria mais de efeito, porque ele jogou todos. Eu joguei, sei lá, uns 3 ou 4 Final Fantasy só esse, e pô, eu gostei bastante do Final Fantasy XV. Outra menção rosa foi, tem que ser pro FIFA 17. Pra mim, é o melhor FIFA até agora. Valeu. E a introdução do Journey foi excelente, algo que eu sempre quis, assim, no jogo. Eu achava que nunca ia sair algo assim no FIFA, né? Mas, felizmente, mexeram pra um lado bom. Eu adorei o Journey. Eu espero que fizeram pro Journey, continuem fazendo pros outros modos daqui pra frente, né? Legal. Vamos ver o que vai acontecer. Outra menção rosa, Civilization 6, que saiu esse ano também. Esse escapou por pouco do meu top 5. Já tem um outro jogo de estratégia no meu top 5, então eu não queria botar dois. Spoiler! Mas não é spoiler, é teaser. Olha, o Rafa já escutou todos os ferramentas de marketing, rapaz. Civilization 6, excelente. Eu acho que a única, eu não diria nem fraqueza, o único contra ele é que eles lançaram tanta coisa no jogo, mas tanta coisa, ele é o equivalente a um Civilization 5 com todas as expansões, assim. Tem muita coisa nele, é muito conteúdo, e por isso ele fica talvez um pouco mais complicado demais, ainda mais pra quem tá começando agora, assim. Entendi. Mas se tiver paciência pra jogar, pra entender ele, é um excelente jogo de estratégia, junto com o 5 ali, um dos melhores jogos de estratégia por turno que eu joguei nos últimos anos. Legal. E o último, cara, é uma surpresa até pra mim, que eu não sabia desse jogo até ele ter sido lançado no Steam. Caralho! Ele saiu essa semana no Steam, eu comprei, adorei. Fica não só como menção rosa, mas como sugestão pra quem quiser também, que chama Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ele é um jogo pra quem lembra de Comandos, ou Desperados, ele é exatamente do mesmo estilo, mas é com ninjas e samurais, assim. Ele é baseado no período Edo, né, do Japão, e é muito, muito bom, assim. Dá pra ver que ele se inspira bastante no Comandos, um foco talvez um pouco maior no storytelling, ainda mais até agora a parte que eu joguei. São 5 personagens assim, totalmente diferentes, com skills próprios, tem que passar cada nível usando as habilidades deles, pra cumprir missões. Eu tô adorando Shadow Tactics Blades of the Shogun. Esses são os meus 5 menções honrosas. Aquela velha fórmula, né? Pega jogo bom, adiciona ninjas, profit. Legal, ó, pra quem não sabe, cara, lá no nosso canal do youtube.com/podcastbr tem lives de The Division sendo jogadas pelos membros do podcast, foi muito divertido. Então, quem perdeu isso aí em 2016, dá uma olhada lá que a gente jogou bastante The Division lá. Agora, Fernando, você tem alguma menção honrosa aí ou você só tem seu top 5? Não, eu tenho jogos que eu não consegui jogar. O Final Fantasy XV, esse é o primeiro que eu vou dizer, porque eu vou decidir comprar pra um break de Natal. Porque eu quero sentar e só fazer isso. Eu ouvi coisas maravilhosas sobre o Mafia 3 e eu gostaria de ter jogado, principalmente pela parte de storytelling e narrativa, que parece que tá over the top, assim, tá muito bom. Uncharted 4, É um que eu queria jogar novamente pela apresentação e toda a narrativa, que é muito next gen pra essa gen, sabe? É, verdade, é muito foda. É o topo da indústria nessa parte, né? Pois é. Um que eu achei que foi muito bom, mas não acabou não entrando porque os 5 jogos que eu coloquei, eles deram a coisinha adicional que me deixou maluco. E esse jogo que eu tô falando agora é Battlefield 1. Eu não sou muito fã de Primeira Guerra Mundial, eu deixei isso bem claro, assim, apesar de achar a campanha single player bem impressionante do Battlefield. Primeira Guerra Mundial, eu não sei, cara. Muita pá, muita trincheira, não me atrai. O outro que, assim, eu fiquei bem surpreso quando vi o produto final, assim, que especialmente por ser um jogo que nunca fez isso, fazer isso tão bem e fazer muita gente do mesmo time mesmo fazer se questionar sobre qualidade de apresentação, foi o FIFA novo. Ah, legal. Que, cara, assim, foda. Você olha lip sync, rosto, toda a apresentação tá muito foda daquela campanha single player. E eu acho que é bem inspirador, assim, sabe? Ver um time que nunca fez isso, faz isso tão bem. E a gente às vezes pega um monte de coisa por granted, assim, tem que repensar, sabe? É, eu tava no olho desse furacão, isso é exatamente o que você tá falando. Tipo, pra quem não tem ideia o quão difícil isso é, em um ano fazer o que foi feito, eu acho que é tipo um achievement por si só, assim, sabe? Obrigado. Que vocês tinham que ficar muito, muito, muito, muito feliz e muito orgulhoso, assim, sabe? Com certeza estamos. É isso aí. Ah, peraí, tem mais um. Firewatch. Firewatch. Cara, esse parece do caralho, cara. Eu tô querendo ver se eu consigo um break grande pra só jogar, assim, sabe? Eu acho que Firewatch vai ser um desses bem legais de dar, entre aspas, uma sentada e jogar, é. Ai, seco. Ai. E você, Igor de Castilho? Sua menção honrosa ou suas menções honrosas, se tiver mais de uma, manda aí. Ah, então, eu tinha posto um na lista aqui, mas vocês já falaram, mas eu vou falar de novo do The Division. Pode falar. Eu acho que The Division foi muito bacana. Algumas decisões de, inclusive de interação, né, que a gente tem no Dark Zones, e você poder ouvir os outros caras, os outros grupos, eu acho que é coisa que parece, tipo, worth mentioning, sabe? É coisa que eu vou levar pra mim no futuro, assim, quando eu puder desenvolver e tomar decisões, esse tipo de coisas é o que eu vou sempre citar, sabe? Esse tipo de interação e tal, que eu acho que eu espero mais de jogos, assim. E o The Division fez muito bem, assim, sabe, nessa parte. Eu acho que foi um rough start mesmo, como o Rafa falou. Eles estavam lançando um jogo e eles ainda estavam tentando entender que produto era esse, mas pelo que eu tenho visto em reviews de updates e tal, eles têm entendido e melhorado muito o produto, assim. E é aquela história de jogo como serviço, né? Então, sim, é uma coisa que, se eles acertarem a mão, eles podem manter esse produto live durante muito tempo, assim, sabe? Maneiro. Então, parabéns pra Ubi, pelo The Division. Parabéns também pra From Software, pelo Dark Souls 3. Eu acho que eles mandaram muito bem entregar o mesmo de sempre, assim, sabe? Eles souberam entregar muito bem o que eles já sabiam fazer, assim, sabe? E eu acho que isso é muito válido, assim, sabe? Numa indústria que tá todo mundo tentando fazer algo que não é necessariamente fazer jogo, uma empresa que tá decidida a entregar aquilo que eles sabem fazer muito bem. Tem muito espaço pra isso, assim, e é uma lição também que eu acho bacana, que quando você tem um público fiel ao teu gênero, você respeitar isso, assim, sabe? E entender que... Não entender isso como uma limitação, mas como uma oportunidade, sabe? Perfeito, cara. Battlefield 1, muito foda visualmente, joguei um pouco no console e me arrependo, devia ter jogado no computador, sabe? Mas muito massa, visualmente absurdo, assim, acho que tecnicamente falando, não artisticamente falando, mas tecnicamente pro desafio que eles se colocaram, provavelmente é o jogo mais bem realizado visualmente que eu vi até hoje. É muito complicado fazer o que eles fizeram e eles entregaram. Um jogo que eu vou falar como menção honrosa é o jogo da década. Não no fator de o melhor jogo da década, mas o que demorou uma década pra ser feito. Então ele entra numa categoria junto com o Duke Nukem Forever, talvez, que é o Last Guardian, que eu não joguei ainda, porque tá muito caro agora, né, pra comprar, e aí o hype não é esse tanto quanto eu gostaria, mas eu vou jogar definitivamente, e eu tenho visto reviews, e até as críticas deles me fazem ficar muito interessado pelo jogo, assim, sabe? O pessoal dizer, por exemplo, ah, mas que merda, o bicho é muito distraído, sabe? Eu preciso dele pra resolver os puzzles, ele se distrai com facilidade, sabe? Como um gato, assim. Tu quer jogar isso, né? É, exatamente o tipo de relação que você espera de um animal virtual, assim, sabe? Que ele te convença de que ele existe o suficiente pra você culpar o lack of attention dele, tá ligado? Então, eu tô muito curioso. Então, essas são as minhas missões honrosas pra esse ano. Maneiro, vou encaixar as minhas rapidão aqui. Dark Souls 3 é uma delas que tá junto contigo aí. Foi um jogo muito bom esse ano que exacerbou mais das coisas boas que tem na série Dark Souls, eu acho. Igualzinho você falou. E pra mim, era exatamente o que eu tava procurando. Pra mim, foi a melhor experiência que eu tive com a série Souls até hoje, foi o Dark Souls 3. Lembrando que eu tentei o Demon Souls, não passei da primeira fase. Tentei o Dark Souls 1, fui bem longe, mas também chegou uma parte que me fez questionar por quê. Dark Souls 2 eu nem encostei, porque eu ouvia dizer que era o mais fraco, né, da série. Bloodborne eu também cheguei bastante longe. É, fui burro e não consegui terminar. E o Dark Souls 3 eu terminei, cara. Foi burro. Foi ótimo. Foi verdade. E o Dark Souls 3 eu consegui terminar. O Seco me ajudou bastante. a gente jogou um pouco também aí, nós todos, né? Atingiu todos os objetivos que eu queria, não ficou no top 5 por detalhes, mas eu queria realmente dar a menção honrosa dele aqui. Outro jogo que não ficou no meu top 5, mas poderia facilmente ter entrado, foi Doom, um shooter super refrescante, num estilo que a gente não vê mais hoje em dia. Teve vários outros shooters muito fodas esse ano, e o Doom pra mim foi, cara, só pra uma lembrança do por que a gente gosta de shooters, o fato dele ser autoconsciente sobre o fato dele não ter história e não se importar com isso. Eu achei que eles fizeram de uma maneira fantástica. O fato dele não ter história é a melhor parte do jogo. Eu acho que eu nunca diria isso de nenhum outro jogo, mas do Doom realmente foi muito refrescante ver da forma que foi feito. E eu gostei também muito de Firewatch, como o Seco falou aí, mas não entrou no meu top 5. Dá pra chamar de um adventure game, não sei, jogo onde você explora um pouquinho e resolve problemas e basicamente ouve os diálogos, mas muito bem executado visualmente, o áudio, né, o som, todos os diálogos, muito bem atuado também. Atores que fizeram Firewatch foram indicados pra prêmios aí, né, de voice acting nos jogos, e eu acho que é uma experiência curta, porém intensa o suficiente pra recomendar pra qualquer um. E não se preocupe com a duração do jogo, cara, vai lá jogar e ter uma experiência fantástica com Firewatch. Além dele, o Paper Mario Color Splash do Wii U, que pouca gente jogou ou viu, mas eu curto muito a série Paper Mario, sou grande fã, como todo mundo aí que ouve já sabe, e pra mim é um dos melhores da série, cara. Tá pau a pau lá com o do GameCube, que é o Thousand Year Door. Esse, o Paper Mario Color Splash, você tem de novo a volta do humor da Nintendo, que eu sempre gostei, de saber fazer piada com seus próprios personagens, assim. Admitir que o Luigi é o irmão loser, admitir que o Mario é sempre... que mandam ele fazer, ele sai fazendo. Então, tem personagens do jogo que dão as quests mais esdrúxulas pro Mario, meio que zoando a cara dele. Ah, não acredito que ele vai fazer isso pra mim. E ele vai e faz, né? E a última menção honrosa é o XCOM 2, jogo de estratégia que eu, infelizmente, não consegui jogar muito por detalhes técnicos aqui do meu computador. E depois pensei em pegar no console, mas soube que os mods não iam funcionar direito, ou só alguns mods iam funcionar, fiquei um pouco desanimado. Acabou que eu não joguei tanto quanto eu gostaria, mas deu pra ver do pouco que eu joguei que, pra um fã de XCOM e desse estilo de jogo de estratégia tático como eu sou, seria um jogão, mas eu não posso colocar ele na lista sem ter jogado mais do que apenas umas 6 horas, que foi o que eu consegui fazer. Então ele ficou nas menções honrosas também. Daqui a pouco no podcast. Qual dos podcasters colocou o jogo derradeiro, o jogo para todos dominar, No Man's Sky, no seu top 5? Vamos então, top 5 vai começar agora, já que a gente já tirou as menções honrosas do caminho. E o número 5, vamos pegar alguém aqui pra falar seu número 5. Fernando, eu. Você, manda pra gente qual foi o seu número 5 da sua lista de 2016. Ok, o número 5 foi um jogo que eu achei ele bem bizarrinho no começo, mas ele começou a ganhar minha atenção por algumas referências a um grande diretor de cinema. Oh? Esse jogo é o Inside. Nossa. Cara, é uma plataforma, mas eu acho que ele é... tudo menos um platformer, assim. É muito incrível, assim. E acho que da metade pro final do jogo é quando eu fiquei bem encantado com o jogo. Especialmente a reação dos NPCs em relação a você. Teve um dos puzzles, assim, bem claro, assim, que os NPCs se importam com você, assim, sabe? Os cientistas, assim, eles querem que você fuja do lugar. Aí quando você olha, você não entende o que tem que fazer. Aí o cara começa a fazer sinal pra você, assim, sabe? E aí depois que você faz o negócio... é. E aí ele começa a apontar com o dedo que você tem que fazer, assim, sabe? Aponta pra cima, pra frente, assim, sabe? É. E aí quando você faz, tipo, eles vibram, assim, sabe? Ah, você vai fugir do laboratório, cara, tipo, que massa, assim, sabe? Foi bem massa mesmo, assim, sabe? De ver isso. Tipo, igual esse momento aí, que é um momento mágico, tem uns 50 outros desse jogo, né? É muito foda. E a reação, o jeito que o mundo reage a você, etc, etc. E o diretor de cinema que lembra isso, até foi minha esposa que comentou, é o Cronenberg, assim, sabe? Essa coisa do bizarro no dia a dia, assim, do diferente, sabe? Uh-huh. E você ser o bizarro, o diferente, sabe? Um jogo bonitaço, o trilha sonora animal, assim, uns puzzles fantásticos. Assim, cara. Inside, número 5 de Fernando Seco. Muito bom. E você, Igor de Castilho, seu número 5 de 2016. Manda pra gente. Cara, eu vou dar pro modo jornada do FIFA esse ano. Sério? Sério mesmo. Foi uma das coisas mais massas que eu vi em jogos de esporte. Provavelmente a coisa mais interessante de jogos de esporte que eu vi. E vai ser memorável, assim. Eu gostaria de ver mais coisas com isso, assim. Essa narrativa de uma vida, sim, que não é feita de caras com superpoderes, sem supervilões, sabe? Uma história que poderia ser uma série de TV com personagens reais baseadas em uma história de uma pessoa de verdade, sabe? E isso dentro de um jogo e muito bem colocado, sem exagero, com sensibilidade, sabe? Então eu acho que foi muito, muito bacana, assim, como pra indústria de jogos como um todo, assim. Então FIFA, com certeza. Que emoção, cara. Obrigado, gostei. Não, o Zé tá molhado agora, pô. Não fala não. Então, Igor, aqueles cinquentinha depois a gente acerta, tá? Só pra não deixar de ser cínico. Meu número 5 da minha lista, eu vou dizer que vai ter vários nesse ano, que eu posso falar exatamente essa mesma frase. Mas eu fico muito triste que mais pessoas não tenham jogado, que é um joguinho indie chamado Darkest Dungeon. É o número 5 da minha lista esse ano. Eu me diverti muito com o Darkest Dungeon. É um jogo de estratégia, né? É um roguelike de estratégia. Você tem sempre 4 personagens dentro de uma campanha. E todo o combate dele é baseado na posição dos seus personagens na fila. Eles estão numa fila indiana de 4 personagens. Os personagens de alguns têm golpes fortes quando eles estão na primeira posição da fila, outros têm que estar no fim da fila, e golpes mudam a ordem dos personagens na fila. Da mesma forma, os inimigos têm todas essas estratégias. Um game de dar dano e um metagame de ir mudando todo mundo de posição na fila para poder maximizar a sua eficiência. Além disso, um jogo muito dark, com um estilo artístico e, sabe, de tom que eu gosto muito. Um jogo onde você vai perder aquelas unidades que você desenvolveu durante horas e horas, sabe, e não tem volta, né? Um jogo que tem um save progressivo, você não tem como voltar atrás. E, cara, vai te dar porrada, você vai, sabe, cair, ficar puto e voltar e querer mais. E eu gostei muito disso no Darkest Dungeon. Fiz um Desconstruindo sobre o jogo lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/podquestbr, pra quem não conhece o Darkest Dungeon. Mas pra mim, em termos de experiências, vão ouvir eu falar muito essa palavra aqui, que eu sempre falo toda vez que a gente faz um top 5, né, o melhor do ano. Eu falo em experiências, em coisas holísticas, né? Não o jogo que tem o gráfico mais bonito, o jogo que tem não sei o quê. Não, mas aquilo que causou uma, né, uma sensação melhor no ano. E pra mim, o número 5 nesse quesito foi, sem dúvida, o Darkest Dungeon esse ano. E você, Rafa Kunen? Número 5 da sua lista, manda pra gente aí. Meu número 5 vai ser Dishonored 2. Massa. Eu gostei bastante do primeiro Dishonored, o 2, ele é melhor em todos os aspectos. Fizeram uma coisa que eu considero, assim, o desafio maior deles deve ter sido, é fazer esse gameplay que te deixa jogar com poderes, sem poderes, usando as skills do jeito que tu quiser. Ficou muito bem resolvido, assim. Tu pode escolher jogar com um cara ou com a menina, e eles têm um set de poderes totalmente diferentes, que muda totalmente como tu joga, assim, sabe? Adorei o jogo, cara. O jogo é excelente, assim. É quase que ele pegou uma posição maior, mas os outros 4 jogos, assim, pensando bem, eles tiveram mais coisas a favor deles. Mas o Dishonored 2 é muito bom, cara. Melhoraram do primeiro em todos os aspectos. E eu achei um puta jogo. Eu quero dar um tempinho pra esquecer, assim, de algumas coisas e jogar de novo com outro personagem. Daqui a pouco no PodQuest. Qual podcaster gravou uma mensagem 10 anos atrás elegendo The Last Guardian o seu jogo do ano? Vamos embora então na lista aqui pro número 4, hein? Acho que vou começar essa lista então. Número 4 meu do ano de 2016. Polêmica, hein? Foi pra mim. Mas, como eu falei, experiência foi essa. Foi a quarta melhor experiência do ano. Foi The Witness, o jogo do Jonathan Blow. Apenas o segundo jogo pra um cara que é tão falado na indústria e só fez 2 jogos na vida. Mas então vou deixar pra vocês pensarem o que isso pode significar. Mas, de fato, todos os 2 jogos que ele fez, apesar de eu não concordar com as opiniões sempre do Jonathan Blow, na verdade, mais frequentemente não concordar com ele, o Braid e o The Witness foram jogos que com certeza entram nas minhas listas de melhores do ano, dos anos em que eles foram lançados. E o The Witness foi um jogo de puzzles muito... É difícil até de você descrever o que é fantástico sobre ele, sem dar um spoiler massivo dele. É um jogo que, enquanto outros jogos, como o Inside que o Seco falou, eles têm muitos momentos memoráveis que você vai espalhando ao longo da campanha, o Witness, pra mim, ele teve um momento muito foda, que é uma descoberta que você faz, você passa uma boa parte do jogo achando que ele é sobre uma coisa. Eu tô tentando não dar spoiler aqui, mas todo mundo já viu que uma das coisas que você mais faz é resolver aqueles puzzles de labirintos no The Witness. E você passa a maior parte do tempo achando que o jogo é sobre aquilo, né? E é muito difícil, depois de algumas horas jogando, um jogo te surpreender de uma forma tão, tão fundamental como o The Witness faz, quando ele te mostra que existe toda uma outra mecânica do jogo, que eu não posso falar aqui o que é pra não estragar esse momento pra todo mundo, mas que você descobre que, porra, não é sobre isso. E ele, o Jonathan Blow, fez um trabalho muito muito bom de fazer com que cada pessoa descubra isso de uma forma diferente, num momento diferente do jogo, sabe? De uma maneira diferente mesmo. E todo mundo com quem eu conversei que jogou esse jogo teve o plot twist de uma forma totalmente diferente, num outro momento. Alguns foi na primeira hora, outros foi, cara, 12 horas de jogo, o cara não tinha descoberto isso ainda, que pra mim era um absurdo, assim. E, sabe, só trocar essa experiência e, cara, foi um negócio fantástico. E o Jonathan Blow conseguiu montar o jogo de uma maneira em que, fundamentalmente, a experiência de cada um é diferente da do outro. Mas muito por causa desse um momento. Mas eu acho que esse um momento foi tão poderoso e a maneira como foi implementado foi tão bem feita ao ponto de ter essa variedade fantástica, que ele merece por si só estar na minha lista. E quando eu parei pra lembrar das experiências desse ano, cara, essa foi, na verdade, a primeira que apareceu na minha cabeça. Foi, caraca, que foda que foi aquele momento. Então eu recomendo todo mundo a jogar, se não só por causa disso. E aí quando vocês descobrirem, vocês vêm falar comigo, né, em privado, pra não dar spoiler pra ninguém. Mas eu realmente sempre gosto de conversar com todo mundo que jogou The Witness sobre isso. E pra mim foi a quarta melhor experiência desse ano, mas muito pontual, assim. Foi, sabe, uma porrada que ele te dá de uma vez só, diferente de outros jogos que espalham várias experiências de maneiras durante o curso do jogo. Mas pra mim foi The Witness. E pra você, Igor de Castilho, número 4 da sua lista, manda pra gente. Cara, número 4 eu vou pôr um jogo que simboliza muito pra mim uma das coisas mais interessantes que aconteceu esse ano, que foi VR, assim, sabe? Eu tava esperando muito, durante muito, todo mundo, né, que trabalha com jogos, acho que espera um dia que VR seja uma coisa, assim, né? E a gente tá sempre acompanhando, a gente sabe a limitação, a gente conhece melhor que uma maioria dos consumidores o que quer dizer um jogo em VR, assim, né? Então, a nossa expectativa sempre foi muito baixa, assim, né? A minha também, a minha sempre foi muito baixa. Eu tava muito em dúvida em adquirir um sistema disso tão cedo, mas eu, em dúvida, fui e comprei, né, o PSVR e, cara, pra minha surpresa, tá muito mais maduro do que eu esperava, tanto como produto quanto como experiência, assim, sabe? Então, falta jogos, provavelmente ainda falta um bom bocado pra justificar a aquisição da maioria dos consumidores, mas já é alguma coisa muito bacana, assim, sabe? E promete muito pro ano que vem. E eu vou pôr o Thumper. É o jogo do besouro espacial num bobsled lá, que é muito massa, cara, muito bacana. É, não é um jogo inicialmente criado em VR, mas ele melhora muito a experiência em VR. Pra gente que gosta de Rock Band, jogos de ritmo, gosta dessa coisa mais, experiência mais lúdica, assim, né? Eu acho que O Thumper é perfeito, especialmente em VR, assim. Então, o número 4 vai pra eles, assim, com certeza. Parabéns, maneiro. E você, Fernando Seco, quer falar pra gente qual é o número 4 da sua lista aí? Poxa, esse jogo veio lá na época do começo do ano. Mas A maior razão pra mim botar esse jogo aqui é que ele continua sendo consistente, continua sendo divertido, cada vez mais dando inclusão. E eu acho que de todos os jogos lançados, esse que tem o melhor gameplay, o mais bonito deles é o Dark Souls 3. Que eu acho que esse jogo nasceu numa época onde casual era a coisa mais importante de todas. E ele se prendeu a um tipo de gameplay que não tinha sido extinto e continua entregando, assim. E cada vez mais, entre aspas, acessível, mas continuando sendo original e acreditando no hard gameplay. E eu acho que essa versão do jogo foi a mais bonita de todas. Eu joguei demais esse jogo e vocês jogaram comigo, foi legal pra caralho. Sim. Baita do jogo, assim, não poderia deixar de colocar no top 5. Maneiro, cara. Muito respeito pro Dark Souls 3, como eu falei, foi minha menção honrosa aí, do Igor também. Mas e você, Rafael Kunin, número 4 da sua lista, manda pra nós. Número 4 da minha lista é um jogo que é de um gênero que eu quase nunca jogo. Me interesso bem pouco, na verdade. Action Adventure. Mas de tão bom que foi esse jogo, ele entrou na minha lista, que é Overwatch. Eu não jogo muito shooter competitivo. Quando eu jogo shooter, assim, a primeira pessoa é single player, só com historinha e tal. Tipo, faz muito, muito... Achei que você dizia, quando eu jogo pra ficar em primeiro. Você não é bom pra ficar em primeiro no jogo. Faz muito tempo que eu não jogo. Desde a época de Counter-Strike, eu ia nas LAN House, assim, que eu não jogava um shooter competitivo, assim, como eu joguei. E Overwatch é muito massa, cara. Ele é muito bem feito. Os personagens são todos interessantes, assim. É difícil tu pegar um que é o meu preferido, sabe? Sempre se alguém já pegou aquele personagem, tu quer fazer uma party diversificada, sempre tem algum outro personagem que tu gosta de jogar. Estilo de gameplay diferente. Eu sou muito ruim de mira, por exemplo. Eu jogo com a Mercy pra curar, que não precisa mirar muito. E tem espaço pra mim, sabe? Eu posso jogar com um grupo que joga sério e que vai ter, eu vou ter o meu espaço lá, sabe? Adorei Overwatch, assim, acho que a Blizzard destruiu, assim, nesse sentido, que é um estilo de jogo que não é pelo qual eles são conhecidos, né, cara? Eles fazem MMO e jogo de estratégia, sabe? Action, Diablo, sei lá, não. É um first pra eles, assim, e, porra, home run, assim, sabe? Foi foda, assim, muito bem feito. Eu não sou fã do gênero e eles me convenceram, cara. Tá no meu top 5, no meu quarto preferido do ano, Overwatch é foda demais. Quer dizer que, então, depois de um ano inteiro você me dando na cabeça pra eu não jogar esse jogo, você só colocou ele em quarto lugar. That's not over. Ok. Easy, baby. Easy. Então, beleza. mais tarde no PodQuest. O jogo de plataforma mais esperado do milênio finalmente saiu este ano com rave reviews de toda a indústria. Ele é Mighty Number 9. Na hora do top 3, rapaz, do PodQuest 2016, terceiro melhor jogo do ano. Começar com você que terminou a rodada anterior, Rafael Cone. Não levanta da cadeira, não. Volta aí e fala pra gente qual foi o terceiro melhor jogo do ano pra você. Cara, esse top 3 foi foda de decidir a ordem. Vou te dizer. Mas o terceiro lugar é um jogo que eu tava num hype infinito. É um ciclo e o primeiro jogo foi um dos meus jogos preferidos da geração. XCOM 2. XCOM 2 é um jogo muito, muito foda. Cara, ele pegou tudo que os aprendizados deles do primeiro XCOM e melhoraram tudo, assim, todos os packs, o suporte a mod fantástico, tem muito mod excelente feito pela comunidade, sabe? E o jogo core em si, muito bom, muito bem feito. Eu tô começando a jogar a minha terceira campanha já. Adorei o jogo, assim, cara. Todos os aspectos que eu melhoraria no primeiro. Eu achei legal também que eles combinaram a mecânica com uma explicação de contexto, assim, da história. Que agora tu tem que ser mais guerrilla, sabe? É mais tu pegar os inimigos de surpresa, sabe? E tem mecânica pra isso, assim, sabe? Isso aí deu um twist maneiríssimo e combinou pra caralho com o jogo, pois, né? Pois é, eles poderiam simplesmente ter sentado no sucesso deles e feito só um com mais conteúdo, inimigo ali diferente deles, sabe? Mas mudaram algumas coisas de como tu joga, assim, o jogo, sabe? E adorei XCOM 2. Ela tá no meu top 3. Recomendo pra todo mundo que gostou do primeiro, que gostou do dinheiro, que não tentou ainda pra jogar. Número 3, então, do Rafa foi XCOM 2. E o seu, Igor de Castilho, qual é? Então, eu vou dar pra... O terceiro lugar pra Legion. Quase escorregou aí. É foda, né, cara? Não pode falar normal com os caras por perto. Legion do World of Warcraft, rapaz. É, eu sei que é uma sequel, mas ele merece muito ser colocado como uma coisa à parte, assim. Pelo quanto que a Blizzard tá investindo em um jogo que deveria estar morrendo. E o quanto que eles resolveram dar um turnaround, investir e tentar trazer o pessoal de volta. E eu achei que eles foram muito bem sucedidos nisso, assim. Então, por motivos que eu já te contei em outros podcasts aqui, que não vou ficar repetindo. É, a ênfase deles em grupos menores, a diversidade de conteúdo e o tipo de conteúdo que eles estão trazendo de volta e como que é a acessibilidade de jogadores e o tipo de gameplay que eles estão oferecendo novo. Eu acho que eles mudaram muito o jogo, conseguiram se reinventar. E o meu terceiro lugar vai pra Legion, World of Warcraft. Maneiro, cara. E você, Fernando? Qual é o seu terceiro lugar de 2016? Puta, esse jogo foi... Alguém falou assim pra mim, cara, esse combo você vai curtir pra caralho. Aí o nome do jogo é Doom. E eu falei assim, caralho, que foda. Cara, esse jogo é um dos reboots, acho, mais bem feitos que eu já vi, assim, em todos os critérios, assim. Toda a nostalgia do jogo antigo, a referência à armadura, as armas, os inimigos. Cara, o fato de eles adicionar traversing, assim, cara, e a velocidade do jogo, parece tão orgânico, assim, de correr, pular, atacar o inimigo, sabe? Dar um melee de perto pra recuperar a vida. E um monte de coisa foi criada ao redor de, tipo, matar o inimigo pra você ganhar munição, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele incentiva você a jogar arcade, como era antigo, assim, sabe? Tem, tipo, aquela porra daquele cyberdemon atrás de você, não olha pra trás, só corre. E em algum momento você vai chegar num lugar onde você pode começar a atacar ele, assim. Se você parar, tentar crouch, stealth, ele vai te dar uma surra do taralho, sabe? Entendi. E a trilha sonora animal, assim, cara, gráfico bonitaço, assim. Eu acho que isso me surpreendeu muito, assim, sabe? Mais do que eu pudesse imaginar, assim. E o esquema de evolução das armas, assim, parece bastante orgânico, assim, sabe? Dá um tesão, assim, de escolher coisas diferentes. E cada arma, depois de uma certa evolução, você não tem como voltar atrás. São escolhas que você fez, assim, sabe? Mas ela se adapta ao seu de gameplay. Eu achei muito bom, assim, sabe? Muito foda. Eu fico felizaço de ver um jogo como Doom na lista de melhores do ano. Não só a nossa, né? Mas também a galera no geral reconhecendo que, cara, às vezes a gente só quer um pouco de diversão nos shooters e o Doom entrega isso, assim, ao cubo, né? E isso foi muito maneiro de ver, realmente. O meu número 3, então, né, top 3 do ano de 2016, é, cara, parada ruim de fazer, assim, difícil pra mim, porque o jogo que eu desenvolvi. Mas, outros anos, não dei prêmio nenhum pra FIFA, porque realmente, em termos de experiência, não foi a melhor experiência ou as 5 melhores do ano, mas esse ano foi, então acho que é justo. Você pode interpretar como você quiser que tá ouvindo aí, se achar que eu sou parcial pra dar essa opinião ou não, é um direito seu total, mas, vocês sabem que eu trabalho no FIFA 17, mas vou dar o número 3 da minha lista para o FIFA 17, sim, porque eu acho que esse ano a gente acertou muito muito na jogabilidade. A gente melhorou muito dos pontos de atrito que eu tinha com o jogo, particularmente no 15, no 16, com relação à velocidade, com relação a alguns atributos estarem um pouco exagerados. E esse ano, não, cara, eu tô me divertindo muito. Tô jogando FIFA 17 quase que diariamente ainda, desde que lançou em setembro. O Ultimate Team tá muito empolgante esse ano. Tudo meio que conspirou pra ser um jogo muito sólido, uma experiência de futebol muito boa. E ainda acima disso tudo, né, que poderia ser um ano normal do FIFA se eu só parasse por aqui, ainda teve o modo história, que é a Journey, a jornada, onde, igual vocês já falaram aí, um esforço muito grande desse time que nunca fez nada parecido. Cara, eu não tô, juro pra vocês que eu não tô dando esse prêmio de terceiro lugar pro FIFA por causa do que eu sei internamente de quão difícil foi fazer. Poderia muito bem ter, sabe, usado esse argumento, mas não acho que valha, porque o usuário, o jogador final, não tem que saber nada disso, ele só tem que apreciar ou não a qualidade final que a gente entrega. Mas eu acho que nesse caso, no caso do Journey, a gente entregou, sim, uma experiência de história em esportes que eu nunca vi antes, e fico empolgado pro que mais possa vir aí no futuro dessa franquia com relação a isso. Claro, de novo, é difícil falar essas coisas estando aqui dentro, mas espero que vocês não achem que ficou muito sacana eu ter colocado o próprio jogo que eu desenvolvi aqui no número 3, mas eu acho que não. Eu também, quando é pra criticar o FIFA aqui, eu faço isso sem problema nenhum, mas esse ano eu acho que ele merece experiências de novo, né, que eu tive, tanto no modo jornada quanto a experiência que eu tô tendo no Ultimate Team e outros modos do FIFA. Pra mim, tá no top 3 desse ano, com certeza. Eu ia falar que é marmelada, mas você passou 10 minutos se explicando aí. Vou contar com seu apoio nas horas difíceis. Mais tarde, no podcast, será que Giliar passou o ano inteiro jogando Overwatch escondido e vai dar para o jogo da Blizzard o título de jogo do ano? Tá bom, né? Número 2 chegando aí pra vocês. Igor, fala pra gente qual foi o segundo melhor jogo que você jogou no ano de 2016, vai. Cara, foi Doom. Pra mim, pelos motivos que o Seco falou, e eu vou inteirar um pouco mais, eles tiveram coragem de dar um passo pra trás, sabe? Oferecendo uma experiência arcade, não focada em hide and cover, sabe? Forçar o jogador a se expor mais e enfrentar e aproveitar um FPS de um jeito diferente. Sim, eu acho, cara, que já existia uma mesmice em geral em FPS, onde você toma dano e a tela fica vermelha e você tem que se esconder pra recuperar, sabe? E eles vão lá e botam quase que um half points de novo, assim, sabe? Você tem um sistema de poção, assim, vidas, de barrinhas e coraçãozinhos, assim, sabe? E é o contrário, né? Você tá na merda, você tem que ir pra cima e não se esconder. E é muito massa, porque isso dá um pitch de narrativa muito foda, sabe? Porque a gente já falou sobre isso. Se você tá enfrentando o inferno sozinho e você vai enfrentar todo esse bando de demônios, você tem que ser pior que eles, tá ligado? Você não pode ser, tipo... Você tem que fazer eles correrem de medo de você, sabe? Então você tem que se tornar, tipo, a criatura que vai exterminar o inferno. Eles têm que ter medo de você. Eles conseguem invocar isso através de gameplay, sabe? Então é o sonho, sim, de qualquer desenvolvedor, sabe? Você faz contar uma narrativa, trazer a intenção através das ações do jogador, sabe? Muito foda. Segundo melhor jogo do ano pra mim. Aí, Naughty Dog, Last of Us Part 2 tem o que aprender com Doom, hein? Não digo nada. Nas verdades absolutas não precisam ser comentadas. E você, Rafa, qual foi o seu número 2 desse ano? Fala pra gente. Meu número 2 desse ano foi Uncharted 4, A Thief's End. Rafa! O fim da saga Nathan Drake, né, do Uncharted, é provavelmente o último Uncharted. Será? Foi anunciado já que é o último, pelo menos com Nathan Drake, esse vai ser o último. E, pô, eu adorei, cara. É um jogo muito bom, assim. Acho que eles voltaram ao que fez o 2 ser bom e aprenderam que o 3 foi uma bosta, sabe? Sim. E em termos de história, os personagens, sabe? A interação entre eles, uma coisa que é acreditável, assim, sabe? Gameplay excelente. A mistura certa de traversal, shooting, sabe? Puzzle, assim, que eu acho que todos os jogos deles fazem tão bem. O pacote completo, cara. Uncharted, é difícil apontar alguma coisa que eu não gosto nesse jogo, sabe? Ficou muito bem feito. Eu tô empolgado pra jogar de novo logo, se tiver tempo também. Maneiro, cara. E você, Fernando? Qual que foi o número 2 da sua lista esse ano? Cara, que difícil escolher, velho. Tem dois jogos, assim, que pra mim esse ano, sim, foram muito over the top, assim, sabe? Acabou sendo os detalhes, assim, sabe? Cara, esse jogo que fala agora, eu acho que é o Titanfall 2. Uf. Ele é o jogo mais injustiçado que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Que eu acho que esse cara tinha que ter vendido, tipo, um zilhão de cópias, assim, cara. Ganhou todos os prêmios possíveis, assim, sabe? Cara, que single player fantástico, assim, sabe? Que evolução de estúdio, que produto redondo, bem feito, sabe? Input fantástico, gráfico fantástico, som, campanha single player animal, os levels super bem feitos, assim, sabe? E, tipo, eu chego a ficar puto, assim, de não ver que eles não venderam um zilhão de cópias e não vai não tá garantido um 3, assim, sabe? Sim, eu acho que pena. O Titanfall 2 mostra que é o exemplo do quando o IP dá errada, né? Porque ele é vítima da própria IP, assim, isso é uma tristeza mesmo. É engraçado, assim, porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei MechWarrior 2, assim, eu tive uma nostalgia foda, assim, dentro do robô, senti o tiro dos impactos, pulse laser, sabe, um monte de coisa. E esse jogo, cara, me voltou esse tipo de coisa, assim, sabe? Você começa a jogar, você tem um loadout dos mechs, sabe? Tem relação com o mech, que é muito divertida, as conversas têm. E as batalhas, tipo, ah, me atira, atira, filho da puta, atira, atira, sabe? Uma coisa muito pessoal, assim, de um piloto pro outro, assim, sabe? E, cara, o traversing dos levels, assim, não sei quais vocês jogaram, mas tem uma fase que é, tipo, eles tá construindo um negócio de teste, assim, e, tipo, você faz o traverso da fase inteira enquanto ela tá sendo montada, assim, então tem as plataformas, elas giram, e você vai subindo e, cara, até chegar no cenário de combate que é montado na sua frente, assim, sabe? E, cara, é genial, assim, sabe? É muito bem feito, é ridículo de bem feito e, cara, é foda. Esse jogo é extremamente recomendado e, pra mim, é o segundo melhor jogo do ano. Que maneiro, Seco. Eu vou falar que o segundo melhor jogo do ano, pra mim, foi o mesmo do Rafa. Uncharted 4, O Fim de um Ladrão. Dizem as más línguas que vai ser o Peraí. Último. Peraí, achei que era o The Thief's End, era outra coisa, velho. Caralho, mas é então... É onde um ladrão acaba, né? É isso aí. Um ladrão em apuros. Didi, hein? Os saltimbancos trapalhões da Guatemala. O cara, Uncharted 4, característica dos dois jogos do meu top 2, não é porque eu trabalho nessa área no FIFA, não, que é a parte de presentation, mas sim porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é uma das coisas mais importantes nos jogos. Quer dizer, tudo é importante, né? A expectativa do jogador é tão grande que você não pode dar mole em nenhum quesito. Mas eu acho que a Naughty Dog, se tem um quesito onde ela realmente é a rainha, é na presentation. Toda a parte de atuação, de visual, de animação, e o Uncharted 4, ele tá na vanguarda da indústria inteira nesse quesito, sem dúvida nenhuma. E, de novo, cara, experiência memorável pra caramba, tanto história quanto tudo que foi feito ali no jogo de gameplay mesmo, eu gostei demais. E, como eu falei, presentation, visual, áudio, cinemáticas, tudo. Uncharted 4, pra mim, é o segundo melhor jogo do ano. No último bloco do PodQuest, quem vai ganhar o jogo do ano 2016? Será Overwatch? Será o DLC Blood & Wine de Witcher 3? Ou será o remake de Shadow of the Beast? Confira. Chegou a hora então, hein? O top jogo do ano de 2016. Na opinião de cada um dos podcasters, e a gente vai tentar entrar em um consenso aqui, igual foi no ano passado. Muito consenso. Aconteceu realmente o consenso ano passado. Eu já sei o top 1 dos 4, já. Eu posso falar pra vocês já que eu já não tenho mais dúvidas. Então, até pra poder dar uma variada, que eu sei que tem dois que são o mesmo, eu vou deixar o Fernando Seco começar e falar o top jogo do ano pra ele. Falou que foi difícil aí, junto com Titanfall 2, de escolher quem era o top, mas você acabou ficando com... Meninas com jumpsuit e robô, velho. Caraca. Overwatch, pra mim, foi uma surpresa muito boa, assim, sabe? Foi uma surpresa, Seco? Você não esperava que ele fosse tão bom? Não. Não esperava, não. Legal, hein? Que assim, você vê vídeo, você vê o pessoal comentando, assim, mas, tipo, hoje em dia todo mundo comenta de tudo, todo mundo faz hype de tudo, você vê youtuber todo empolgado porque se identifica com o Caipi, então não dá pra saber o que é o que, sabe? Mas quando você começa a jogar, você começa a ver os elementos que você cresceu jogando e amando, tipo, elementos de Tournament, de Quake, de Doom, todas essas coisas, tipo, Team Fortress. Claro. Você vê todas essas coisas misturadas, assim, de um jeito muito bom, e aí tem duas coisas que eu acho que só a Blizzard é capaz, assim, sabe? Tipo, eles conseguem dar o primeiro passo, assim, que é misturar dois gêneros diferentes, tipo um MOBA com um shooter e fazer ele ficar massa. Uhum. E segundo, criar personagens tão ricos, assim, sabe? Que o fato de você ficar no lobby, ouvindo os diálogos entre os personagens, te conta a história do que é o Overwatch, sabe? Você vê o cara, um falando com o outro, é, a última vez que a gente tava aqui, você fez tal merda ali, o cara assim, ah, eu sei, sabe? Ou, tipo, a Ana fala assim pra Widowmaker, não, Gerard, não sei o que, não sei o que, ah, você não conhece Gerard. E, tipo, você vê que tem uma relação, assim, sabe? Tem um cara novo, um cara maluco lá, sabe? Tem a relação entre elas. Ou, às vezes mesmo, a Ana falando, por exemplo, com o Reinhard, você entende que eles têm uma sinergia muito boa, e no jogo eles têm uma sinergia muito boa com os Ultimates, etc, sabe? Cara, isso é muito rico, assim, sabe? Sem contar que o level design é muito bonito, o gameplay é fantástico, o fato de ser um team-based shooter, assim, sabe? Competitivo. O input do jogo, o lag, a latência, é muito incrível, assim, sabe? Muito bom, assim. Eu acho que como produto, a música também é massa pra caralho. Eu acho que como produto, assim, ele é super bem feito, assim, sabe? E é um jogo, entre aspas, simples, assim, pelo escopo dele, sabe? Mas é só entender a evolução do negócio e como fazer bem feito, assim, sabe? Que não é coisa trivial, assim, sabe? Principalmente com o escopo do que é o jogo, sabe? Não é um World of Warcraft, sabe? Não é um Witcher 3. Não é um monstro gigante, assim, sabe? É um shooter com 18 caras, assim, sabe? Se você pensar. Mas o resultado é mind-blowing, assim, sabe? De que simplicidade genial, assim, sabe? Simplicidade às vezes pode ser genial, né, Seco? Pois é. E sem contar que eles botaram uma asiática em Mac com um jumpsuit, assim, aí, é muito pronto, complicado. Apelou. É muito complicado. Inclusive é o meu personagem favorito de jogar, assim, sabe? Aham. Uhum. É, eu fico muito feliz de, assim, brincadeiras à parte que a gente fez com o Overwatch o ano inteiro e a parada de eu não jogá-lo e tal, e virou questão de honra não jogar agora. Virou aquela coisa, ah, agora eu não posso mais jogar porque já falei pra todo mundo que não ia. Mas eu fico feliz de ver que a Blizzard, que é uma empresa tão bem sucedida comercialmente, e de crítica também pode-se dizer, mas a gente sempre teve aquele pé atrás com a Blizzard de falar que é um pouco derivativo e tal, e talvez não tenha nada de errado com isso, mas sempre tinha esse porenzinho assim, né? Ah, StarCraft é muito bom, mas Diablo, não sei o que, mas. E eu acho que com o Overwatch eles meio que mostraram assim pra todo mundo que sim, a fórmula que eles têm pra desenvolver jogos pode te dar o melhor do que existe na indústria, em apresentação, em desenvolvimento de personagem, com um jogo que até não é um canvas pra desenvolver personagem, igual você falou, é um shooter multiplayer de time e tal, mas eles conseguem as oportunidades de fazer isso, parte de competitividade muito, muito forte também, várias features aí que, até pra quem não joga como eu, mas o negócio da jogada da partida, muito bem pensado, muito bem feito, cada cantinho do jogo tem um carisma tremendo, assim, eu fico feliz de ver que, pô, eles, sabe, entregaram um jogo assim que tá sendo reconhecido como tal, até ganhando prêmios de jogo do ano aí, eu não fico triste que a gente deu o jogo do ano pra ele não, mas foi só o Seco por enquanto. Mas eu queria emendar, já que o Seco falou uma coisa muito legal sobre simplicidade genial, eu queria emendar com o meu jogo do ano, o número 1, que eu tava debatendo muito, cara, se, sabe, dar o jogo do ano pra esse jogo. De novo, quando eu falo de experiências, né, essa foi uma experiência fantástica, provavelmente a melhor experiência que eu tive no ano. Mas, um jogo que, talvez em outros quesitos de longevidade, valor de produção, várias outras coisas, possa, entre aspas, né, não ser, deixar a desejar, né, e vi muitas opiniões do tipo, ah, você não pode dar o jogo do ano pra esse jogo, sabe? E eu parei pensando assim, por que que eu não posso dar o jogo do ano pra esse jogo, sabe? E durante muito tempo, meu jogo do ano ia ser o Uncharted 4, que foi o meu segundo colocado. E, mas aí eu, cara, parando pra pensar assim, em termos de experiência, em termos do todo, esse jogo que eu vou dar o jogo do ano, ele realmente foi aquele que mais me impressionou o ano inteiro. Então, não importa que ele seja um jogo indie, não importa que as mecânicas dele em si sejam bastante simples, mas eu acho que nessa simplicidade saiu daí a genialidade, igual o Seco falou do Overwatch, né? E é um jogo que o Seco colocou na lista dele também, e pra quem não adivinhou ainda, né, o meu jogo é Inside. Eu, durante bastante tempo, fiquei pensando, pô, mas um jogo limitado, entre aspas, no que ele se propõe a fazer, não pode ganhar jogo do ano? Não pode o caralho, pode sim, porque a experiência naquela limitação do que é o escopo dele, que é um escopo reduzido, é muito bem feito, é o jogo mais polido já feito, sabe, em tudo, desde da forma como ele te ensina a jogar, sem você saber que ele tá te ensinando. Então, tem uma sequência, por exemplo, que tem uma corrente de vento fortíssima vindo lá do fundo da tela para a frente da tela, né, na terceira dimensão, na dimensão que vai do fundo da tela pra frente, e ele te ensina que aquilo ali vai te derrubar e acabar contigo, né, vai te quebrar todo, fazendo o quê? Fazendo com que você tenha que empurrar uma caixa na direção do vento primeiro, e aí você vê o vento destruir a caixa completamente. E aí você, na mesma hora, se liga, caralho, essa lufada de vento é mortal, então agora eu tenho que me aprender a me defender dela. Vários outros elementos de jogabilidade que ele te ensina, só, sim, sem te ensinar, sabe, sem querer te ensinar, mas com jogabilidade. Essa é uma das coisas mais geniais que esse jogo consegue fazer, que poucos jogos conseguem fazer. Te dá um tutorial sem você saber que você tá recebendo ele, e 3 horas dentro do jogo, já perto do final, você tá aprendendo coisas, tá tendo tutoriais, sabe? E os puzzles todos pra resolver, muito intuitivos. O pessoal que fez o Limbo, né, são os mesmos autores do Inside, que é a Playdead, e o Limbo já tinha essa característica de ter puzzles que, sem instrução, você já simplesmente descobria o que fazer. O Inside mais ainda. Os personagens, né, do mundo, muito interessantes, igual você narrou aí uma sequência muito legal que tem dos cientistas te ensinando a resolver uma coisa e vibrando vibrando com o seu sucesso. Era uma pequena parte, uma parte que poderia ter sido esquecida do jogo, mas que se torna memorável pela perfeição com que ela foi executada. Eu acho que esse é o tom do jogo como um todo. A perfeição com que ele é executado é tão grande que torna coisas mundanas que você fez numa história de um garoto ali, que talvez tenha uma consequência pro mundo, talvez não tenha. Quem sabe aquela facility, aquela instalação onde ele participou, tenham milhões no mundo e aquela foi apenas uma em que aconteceu tudo isso. Mas não importa, porque você experimentou aquilo e foram momentos, assim, fantásticos. E pra mim, a experiência derradeira do ano foi Inside, por isso é o número 1 da minha lista. Rafa, manda pra gente, por favor, o top jogo do ano pra você de 2016. Então, ao contrário do que algumas pessoas digam, o jogo do ano passado não foi Fallout. Foi The Witcher 3, o melhor jogo do ano passado. E eu acho que no ano passado Witcher 3 foi tão dominante que aquele jogo sendo lançado em qualquer ano ganharia o jogo do ano. E pra mim é o que foi acontecer esse ano. The Witcher 3... Não, ele não foi lançado esse ano, pô. Blood and Wine, que é um dos DLCs do jogo. Ele é todo, é self-contained, assim, né? Tu não precisa do jogo principal pra jogar ele. É uma história totalmente separada, o personagem, a progressão dele é separada, tudo. Ele é um jogo em si. Poderia ter sido lançado como The Witcher 4 e todo mundo ficaria feliz e ninguém reclamaria. Sabe, ele... E pagaria $70 por ele. Esse foi o Season Pass que mais valeu a pena na minha vida. Foi o Season Pass do Witcher 3. Blood and Wine é muito bem feito, cara. Ele é muito bom. Ele segue a mesma estrutura do jogo principal, assim, mas com uma história um pouco diferente. Um outro país, assim, né? Com culturas diferentes, com monstros diferentes. Sabe, o gameplay continua com o mesmo nível de detalhe, do tipo de quest que tu tem que fazer. Cada quest ela tem toda aquela riqueza por trás. E não só vai lá matar monstros, vai lá matar 3 javali, vai lá pegar essas ervas, sabe? Ele tem tudo muito bem construído, assim, sabe? E não tem como sair um outro Witcher 3 e não ser jogo do ano. Por um lado, ele é mais do mesmo que é excelente, ao mesmo tempo me dando mais do que aquilo que foi extraordinário, sabe? Daquilo que levantou a barrinha do ano passado e essa barra não foi alcançada ainda esse ano, sabe? O Witcher 3 Blood and Wine é que é o que manteve essa barrinha de action RPG esse ano, que nenhum outro jogo conseguiu bater, e tá aí ainda, cara. Tá aí o desafio pra qualquer outro action RPG que vai sair nos próximos anos. Wink, wink. Bater a barra que Witcher 3 alcançou, cara. Pra mim, imbatível, ele é o melhor jogo desse ano. Não importa que seja mais do mesmo, se ele ainda é a melhor experiência. Exato. Que você teve no ano, né? Exatamente. Futebol é o mais do mesmo todo ano e continua sendo o melhor esporte todo ano. Concordo com você. É legal ver que se aplica um pouco do que eu falei, né? Muita gente poderia falar, não pode dar jogo do ano pra um DLC de outro jogo. Mas por quê? Quem disse que não pode? Ele é um jogo self-contido, sabe? Não é como se tu precisasse do primeiro jogo, sabe? Ele é um jogo por si só, sabe? A única coisa que faz ele ser um DLC é que eles decidiram que iam chamar ele de DLC. Ia ser The Witcher 3, 2, alguma outra coisa, sabe? Porque se eles tivessem chamado de The Witcher 4, ninguém ia ter falado nada, cara, sabe? Ô, Rafa, deixa eu te fazer um taunt agora. Você acha que esse DLC é melhor que o Shadow Broker? Porra, seco. Cara, é porque assim, o Shadow Broker ele é totalmente dependente do não, Mass Effect. Sim, né? A resposta é sim ou não? Não. Isso, é sim, gostei. Então, eu vou dizer que sim, porque ele, como DLC, o valor que ele me deu é muito maior, sabe? O Shadow Broker eu ainda preciso do Mass Effect. Eu preciso do contexto do que é Mass Effect pra entender o que é o Shadow Broker. Sabe, se tu só me der o Shadow Broker pra jogar, who the fuck is this? Sabe, não é saber quem é ou por que ir na base do Shadow Broker é tão importante, sabe? Eu acho que tu precisa do Mass Effect pro Shadow Broker chegar a esse nível do DLC mais foda até então, sabe? E o Blood and Wine não precisa disso. Blood and Wine é um jogo por si só. Tu não precisa de nada disso pra tu experimentar The Witcher 3 de novo. É difícil comparar. São tipos de DLC diferentes, assim, sabe? E, claro. E o Shadow Broker era, até então, o melhor DLC pra mim já feito. Mas Blood and Wine, assim, eu acho que é quase covardia, sabe? Que eles fizeram um jogo e chamaram de DLC. Só pra dizer que é o melhor DLC. E você, Igor de Castilho, fecha com chave de ouro a eleição do jogo do ano 2016 do PodQuest. A gente, Mike, já sabe qual é, mas não sei, né? Vai ver que você tá aprontando a surpresinha pra gente. Mas acho que é justo você fechar essa edição do jogo do ano. Cara, sem muito drama, Overwatch. Claro. Com os motivos que você já apresentou, eu ainda vou pôr em cima o nível de assimetria que eles apresentaram pra esse jogo, sabe? Quase todo mapa, a distribuição é assimétrica, e não só posicionamento, como objetivo de vitória dos times são assimétricos. O deslocamento dos personagens pelo cenário é assimétrico. Tem personagem que voa e tem personagem que não, quase não pula, sabe? Você vê isso existe como é um desafio de design, assim, né? Eu não acho que é perfeito, mas eles conseguem resolver muito bem, assim, e só a Blizzard, eu acho, que consegue abocanhar um monstro desse, que é fazer um jogo tão nessa proporção e ainda focar tanto em a experiência ser tão diferente pra cada um, sabe? Então, você tá jogando um ataque, é uma experiência, jogando defesa, é outra experiência, jogando com um determinado personagem, é diferente. Se eu jogar de novo no ataque ou defesa com outro personagem, já é outra experiência, sabe? Então, é uma combinação maluca de jogos embutidos no mesmo, assim. É impressionante o quão ainda balanceado ele é, sabe? Outra coisa que eu vou dizer a gente tá passando por um marco, né, esse ano, ano passado, onde a implementação de PBR, né, dessa iluminação, virou um standard, assim, né? Tipo, todo mundo que é jogo AAA tem que usar, teoricamente, entre aspas, essa nova tecnologia. E existe um medo, assim, de que essa tecnologia vai fazer todos os jogos parecerem iguais, assim, né? Eu acho que o Overwatch, quem conhece bastante tecnologia, entende que não é isso que isso quer dizer. Mas o Overwatch é aquele a referência, sabe? Overwatch mostra que esse tipo de tecnologia não precisa ainda estar sob o domínio acima da arte, sabe? Você ainda pode pôr o seu controle estético sobre uma tecnologia. Ela ainda é uma ferramenta. É muito bacana até pra isso, assim, sabe? Quando a gente tem discussões sobre um render baseado em física, todo jogo fica igual. Não, cara, tem Overwatch, sabe? Overwatch usa um PBR. E você consegue trabalhar com isso pra trazer a sua propriedade artística sobre isso, sabe? O que tornou o Overwatch um jogo, assim, único visualmente. Você vê um screenshot, você sabe que é o jogo. Ele parece uma animação da Pixar, sabe? E não é à toa, sabe? Uhum. A Pixar usa essa tecnologia pra fazer os filmes dela e a Blizzard soube muito bem aproveitar e ir na onda disso, sabe? Então, eles tiram proveito disso da melhor forma possível. É um dos jogos mais bonitos que tem, aí entrando na escolha artística, né? Uhum. Eu falei de Battlefield 1, Overwatch, botando o quesito artístico, acho que é o mais bonito que tem, sabe? Ele entrega uma animação de coisas que a gente tava vendo só em CG há 6 anos atrás, hoje você joga em tempo real, sabe? É fenomenal, assim. Exploração de personagens é fantástica, o background de cada um deles é muito interessante, e isso num jogo que, teoricamente, não importa em nada, sabe? Então, exato, cara! Então não faz diferença alguma saber que a Anna é a mãe da Pharah e que existe uma especulação de que o Reinhard é o pai dela e ele não sabe, sabe? E você começa a ver como essas peças vão caindo pra fazer sentido, sabe? O único jogo que eu lembro disso fazer parecido é Street Fighter, que você tem os personagens, você fica curioso pra saber mais sobre eles, mas e mesmo assim não é dentro do jogo, né? Você tem que correr atrás disso por fora, enquanto que o Overwatch tem que fechar com todos eles, talvez, né? Pra ver aqueles cutscenezinhos finais, assim, sabe? Então, muito bacana, muito massa, jogo do ano, de certeza. Legal, cara. Eu acho que é justo a gente concluir dizendo que Overwatch é o jogo do ano do podcast, porque ele tá presente em 3 das 4 listas. Na minha lista não tá presente, em parte porque eu não joguei, em parte porque eu não acho que é isso tudo isso. Não, mentira. Em parte porque eu não vou admitir que eu joguei. Exato. Pois é. Acho que não tem ninguém aí que não conheça Overwatch, mas acho que foi muito divertido ver o Igor, Seco, o Rafa jogando lá no nosso canal, youtube.com/podcastbr. Teve até um dos vídeos onde eu tava na call junto com o Igor, e o Igor tava me mostrando um pouco do jogo. Acho que foi bem legal, até pra quem não conhece. Tá ouvindo a gente falar do Overwatch, mas não viu de verdade isso na sua frente. Acho que é uma forma legal de dar uma olhada nisso. E, cara, eu acho justo, assim. Então, a gente zoei o ano inteiro e tal, e realmente não joguei o jogo, não é mentira. Mas, por tudo que vocês falaram e o que eu assisti, eu não acho que seja injusto. Diferentemente do ano passado, onde com certeza Fallout 4 era o melhor jogo do ano, esse ano eu não fico chateado de que seja um jogo até que eu não joguei, que seja dado o jogo do ano. Segunda vez seguida em que acontece isso, mas tudo bem. Overwatch fecha aí pra gente o ano de 2016, um ano muito bom pro podcast também, né? A gente se divertiu bastante, a gente trouxe o Igor, cara, pro time, que eu acho que foi uma adição muito foda, que deu uma outra visão pra gente, complementou muito tanto os skill sets quanto as próprias experiências e opiniões que a gente tem aqui. Então, Igor, eu queria agradecer você, cara, ter tido coragem de entrar nessa jornada aí. Eu sei que você, né, ficou mais rico ainda por causa disso, né? Tá fazendo milhões às nossas custas, cara, mas... a experiência é muito bacana, eu agradeço bastante vocês terem me convidado e prometendo em 2017 fazer muito mais disso, né? Isso aí, é isso que a gente vai fazer, então. Mas fecha aqui o jogo do ano do podcast 2016. A gente vai fazer o podquiz musical rapidinho, depois dar uns avisos e despedir de você. Podquiz. Podquiz musical chega aqui rapidinho pra vocês no episódio 183 do podcast, pra fechar com chave de ouro nosso ano. A gente voltou só a semana passada com o podquiz musical e olha o que aconteceu, hein? Pedi pra minha esposa, Cintia Duim, escolher o jogo, a musiquinha pra botar, e quando ela escolhe, o que que acontece? Ninguém acerta. Foi muito engraçado. Ela escolheu o joguinho que a gente jogava muito lá quando a gente ainda namorava e tal, e botamos a musiquinha aí. Ninguém acertou, vou pedir pro Zabuzeto tocar a música da semana passada e vou revelar logo pra vocês qual foi a resposta. Vamos lá, Zabuzeto, toca aí. We'll be right back. Esse jogo é um adventure game. Eu dei essa dica, né? Que era um adventure game clássico. E é uma musiquinha do menu principal de Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Um dos adventures que a gente jogava junto lá, eu e Cinti, né? É no computadorzinho 486 ainda, né? E a gente se divertia bastante. Mas ninguém acertou. Infelizmente, foi muito difícil aí. A Cinti, né, deu uma... Como é que fala? Cipoada da galera. Ninguém acertou. Então, essa semana, a notícia triste é que a Cinti escolheu a música de novo. Mas eu acho que dessa vez vai ser um pouquinho mais tranquilo pra galera. Pegou mais leve, ela tá falando aqui do meu lado. Ah, peguei leve dessa vez. Então, Zabuzeta, toca pra gente, por favor. Pode quiz musical que vai ficar pra vocês aí um certo tempo pra vocês descobrirem, mas manda lá. Quem acha que sabe que musiquinha é essa que a Cíntia, com todo carinho, preparou pra vocês? Qualquer coisa, vocês reclamam com ela lá no Twitter. Manda aí a mensagem do podcast.com.br, episódio 183. Ou ainda no youtube.com/podcastbr, episódio 183. Ou no @podcastbr no Twitter. Manda aí. Fecha aqui o episódio Top Jogos do Ano 2016 e fecha mais do que isso. Fecha também o ano de 2016 pro podcast, isso mesmo. A gente, depois de 6 anos fazendo podcast, rapaz, a gente começou em 2010, olha que loucura. Mas depois desse tempo todo aí, dos últimos anos, firme e forte toda semana com o episódio pra vocês, a gente vai pela primeira vez em muito tempo tirar umas férias. Infelizmente não vamos poder gravar, a gente tem compromissos aí e merece também um pouquinho de descanso, eu acho. Exceto o Seco que vai ficar lá trabalhando 7 dias por semana no Mass Effect Andromeda, mas todos nós vamos tirar, cara, 3 semaninhas de férias aí, Natal, Ano Novo e tal, né? Quer dizer, preparação pro Natal, depois o Natal, depois o Ano Novo. Não vai ter episódio original do podcast, mas vocês fiquem ligados no nosso feed que a gente vai repostar alguns episódios clássicos pra quem não teve oportunidade de ouvir. Alguns dos melhores momentos do podcast vão ser repostados lá no feed pra você não ficar totalmente sem pai nem mãe, né? Nesse final de ano. Mas de nós quatro aqui, esse é o nosso muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, galera do Patreon, nossos patronos e a galera que não pode contribuir, mas que ajuda divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado pelas suas perguntas, por tudo que vocês fizeram aí pela gente. Mais um ano 2016 muito legal do podcast e Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra você também, Rafael Kunen. Obrigado por mais um ano de podcast, meu amigo. Valeu. Valeu. As férias merecidas aí, mas sempre volta nesse ano que vem. Você também, Igor de Castilho, já te dei as boas-vindas aí que você entrou pro time esse ano. Você sempre foi, na verdade, membro honorário. A gente, em off, tinha altas discussões sobre o conteúdo do podcast, ideias dos episódios. O Igor sempre foi um colaborador, querendo ou não. Ajudava com o layout do site. Mas aí, esse ano, oficialmente, entrou pro time e eu já falei tudo que eu acho disso. Mas, cara, Feliz Natal pra vocês, se eu não tiver outra oportunidade de falar contigo. E Feliz Ano Novo também. Opa, Feliz Natal pra todo mundo aí. Felizes festas pro pessoal. E a gente se vê em 2017, então. Sem dúvida nenhuma. E quem se vê em 2017 também. Bem, mais do que nunca, né? Um ano aí importantíssimo pra todos nós e pra ele, Fernando Seco, que vai lançar, se tudo der certo, o Mass Effect Andromeda ano que vem. Mas, Fernando, mais um ano aí que a gente, né, reforçou nossa amizade, conversou pra caramba sobre joguinhos e tudo mais. Obrigado, cara. Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você. Bom, Feliz Natal pra vocês aí. Valeu, Igor, Rafa e Gilhard. Mais um ano massa. É, espero que o... Mas o ano que vem vai ser mais massa, hein, Seco? mais massa pra todos os efeitos. Pô, mas eu sou o único aqui que fala massa, então até vai, né? Você também é o único que fala mais bar? Eu não falo bar. Vai ser o jogo Trilegal? Tô tirando todos os clichês essa, do gaúcho, tô tirando do baú agora. Que merda. Puta, eu não tenho mais nem o que falar, ó. Eu peço só desculpa, meus amigos gaúchos aí, por esses dois. Vocês dois. E é isso aí. Até 2017, que o Overwatch Noel passe na casa do Gilhard, faça ele muito feliz nesse break. Ainda bem que só faltou isso, faltou alguém me dar uma cópia do jogo. Mentira, não dá não, que eu não vou jogar não. Então é isso, gente. Gilhard Lopes também se despede de vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. A gente se fala ano que vem, mas vocês ficam aí com o conteúdo maneiro do podcast nesses próximas 3 semanas. Obrigado, Zabuzeta, pela sua ajuda, seu trabalho fantástico na edição do podcast também. Um abraço pra vocês. Até 2017. Tchau.